O 3305 vai autorizar a descida para nível de voo 080, complete redução para 2309. Scanner 6313 para o localizador, curva esquerda para 165, reposta estabilizada. Esquerda na 65, repassará 313. Controle 6310, possível coordenar com o centro para hoje, Aracaju? Pode coordenação com o Recife, chama 6310. Decimal 95. 295, obrigado. 310, está autorizado direto ao meu Fox 018. Muito grato ao meu Fox 018, 6320. T782, descend to 2000 feet, KNH 1010, clear channel SXRAY approach, runway 10 Salvador, report established, all localizer. Clear descend to 2000, 0272, call your standard on the localizer. KNH 1010. Gente, livre pouso, com 1010-6303. Para nível de voo 050. Para o táxi voo 096, temos 165 a bordo, 3 e 10 autonomia, temos 13. bordo, altímetro 1010, táxi via India Alpha no Ponte Terra Torre 1895, bom voo. India Alpha, Ponte Terra Ponte, 2295, voo 0096. 1-2685, alternando 1-2545-6390. Fala, boa noite, eu sou a minha 313, livrou na porta. Boa noite, né? 313, táxi via Alfa, repartir antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 313. Desce para 3 mil pés, registro no 010. Canceladas as restrições ao empate. Alô! Salvador, tá fazendo uma 5, puxa acionamento no 8. Deixa para o táxi. Aprovado, depois da Ibraxi, da 3-8-1-5. Já é 6-3-1-3, táxi via Juliette, portão 6-12. Juliette 6-12, é 3-1-3. Oi, Salvador, uma boa noite, vou 096. Voo no 096 autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento 090 graus ou no 09? Alinha e cola no 0, voo no 096. The localizer on the inside, 2782. 2782, complete final, LS approach and contact tower, frequency 118, that's 995. 118.95, Thomas. Thank you. 3305, desce para 2000 pés, ajuste no 090, seja adicionado para o procedimento LS exchange, está estabilizado. Azul 2782, have a site QNH 1010, continue approach, standby landing clear. Anyway. Voo no 096, decolada 07, controle 119, decimal 35. 0935, 096. Azul 2782, cleared to land the runway 10, wind 090 degree, 12 knots. Clear to land, 2782. Controle 1096. Voo no 096, contato radar da decolagem, suba via, saia da Mola para nível de voo 370. Sobe via para 370, voo 096. A 3305, completa a final do procedimento LF Fixation, chame torre 118 decimal 95. Para táxi com 144 a bordo, 3 horas e 30, Alcântara Galeão. Tente 144 a bordo, altímetro 100, táxi via Índia Alfa, no ponto 0 torre 118, sinal 95 com voo. Índia Alfa, ponto 0, 25, obrigado, vai estar, 3 horas e 30. Boa noite, André, 305. André, 305, que é legal, 1010, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda. Azul 2782 on the ground, at 10 turn your right by taxi Echo ground 121.1. Autorizado pouso, pista 90, vento 080 graus, 12 nós. Pouso autorizado, 90, 3305. Observador, boa noite, está 3895, ponto de espera, 90, pronto. Está 3895, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 3895. Parte 3, posição 3, esquerda. Alfa, Kilo, Ponto 3, 3, esquerda, posição azul 2782. 18 no 5, autorizado alinhar e manter pistão 1 no 0. Alinhar e manter pistão 1 no 0, 18 no 5. São 3305 no solo 13, libera a direita, solo 121, décima 1. Salvador, boa noite, 3305, lembrando. 3305, táxi via Alfa Juliette, portão número 5. Via Alfa Juliette para o portão 3305. Lua 0096, chame Centro Recife, frequência 1685, alterna 12545. 1685, 12545, voo 1096, boa noite. Obrigado, boa noite, TD para 5. Qual foi o Salvador, está presente no 5, passando aqui em pé, boa noite. 3815, boa noite, contato radar radiocolagem, suba para nível de voo 340. Após 2010, via direto Leda, pés Leda Motiva. Após 2010, direto Leda, após Leda Motiva, subindo para 340, tá? 3815. Cascavel BNB 35. 4, pois não, Cascavel 66, acesso do contato radar, terceira posição, Conde, voo em matroa de bom, espera que a subterra chegada a bom, se reporta no idoso descida. Meia meia controle? É, só confirmando o destino do 66 é Galeão. Gente, o Cascavel 66 está mantendo a prova do VRD Salvador. Ah, confirme o estimado para a posição coral. Está estimando a posição coral 2343. Gente. O Salvador está apresentando uma 5, uma cidade da prova de Mótiva. Fazer as coordenações com o Recife para 3895, a princípio mantém a proa de Lida. Ok, mantém uma proa, 3895. 15974, desça para 2000 pés, ajuste no 0190. Utilizado o final do procedimento IADS-3, reposto estabilizado. Informo que estão cancelados as inscrições em PU. Ok, desça para 2000 pés, utilizado IADS-3, reposto estabilizado. 974, 0190. Chama o centro Recife, ONO 2510, alternando na 33.25. 3510, 3325, obrigado, 3315. Mestre. 974 estabilizado. Afirmo. Porta final do procedimento, torre 98, decimal 95. 2 Salvador, boa noite, Rio 5974, Rebaixal 72, Baixo Gramado. Rio 5974, QNH 1090, continua a aproximação, tráfego ainda não avistado. 1090, Rio 5974. Rio 5974, avistado, autorizado, pouso, pistão no 0, vento 080 graus e no 0 mais. De repouso, Rio 5974, só repetindo o vento, por favor. 080 graus, 10 nós. Obrigado. Boa noite, chamar 6313 para Guarulhos, 26. Boa noite, chamar 6313, autorizado Guarulhos, nível 360, via peso Lua no 0. Saída da Elza e da Mótica, decola da 1-0, curva direita, aciona 5-4-3-2, chama controle 1-9-35, coteja. Joga nível 360 para Guarulhos, via Upper, 1-0, saída da Elza e da Mótica, decola da 1-0, curva direita, aciona 5-4-3-2, curva 9-3, coteja. Chama para pushback, funcionamento. Rio 5974 no solo 27, libera direita via Fox Trot, solo 121, decimal 1. Boa noite, Rio 5974, táxi via Alfa Kilo, parte 3, posição 6, direita. Posição 6, Alfa Kilo, parte 3, 235, achando identificação, desça para 4000 pés, apresente voo e selo, ajuste no 010. Aeronave 5972, sendo identificação do separa nível de voo 050 na chegada da Bonf. 22, era Bonf, 050, Rio de Janeiro. 235, ajuste em Salvador 1010. Coluna 246, sendo identificação, desce para nível de voo 0620, chegada a bomba. Identifica a descida para o 060, chegada a bomba, coluna 246. 24235, canceladas as restrições da frente, desce para 3.000 pés, ajuste no 010. Desce 3.000, com 1.010 no ajuste, canceladas as restrições, pode descer. 4980, autorizado Recife, nível 350, via Pêrdulo 17. Saída Pouca, transição Caju. Decola da 10, curva à esquerda, aciona 5441, chama controle 119, decimal 35, coteja. Recife, 350, foi usado, saída Pouca, transição Caju. Intercepta Pêrdulo 17. Curva esquerda, após o decolagem, transporte 5445. Corrigindo 5441. E o controle de nós é 135. Protegimento question para pushback sonamento. Claro. Rio 4235, desça para 2000 pés, ajuste no 010, autorizado a final do procedimento de elétrico sem reposto estabilizado. 2000 com 1010 autorizado, que seja a mais estabilizado, 4235. 5972, cancelados as restrições à frente, desça para 3000 pés, ajuste no 010. 010, desça pés do 5972. 1246, desça para 4000 pés, ajuste no 010. Descida 4 mil pés, ajuste no 0 no 0, vou no 2, 4 mil. Me ajuda alguma coisa, por favor. Certo. Pronto! Ó, fechando sem feita, todos canonizados, ó, já pode guardar a pedra. Valeu, tchau, tchau. Mas... é, vai cuidar da sua vida. Era aniversário. Go 1970, Blessing, 190, 10150, Boston, Virginia. Go 1970, it's called identification, descent flight level 050 via Mari arrival. Go 050 on my arrival, go 970. Pescavel, meia meia. Viva o amor! Passando a posição coral, serviço radar encerrado, chame controle Ilhéus na frequência 120, decimal 1. Boa noite. Sou eu, Oceania 313, no ponto de espera pronto. Oceania 313, autorizado, alinhar e decolar, pistão 90, vento 09, 0 graus, 109. A linha decola, minha 3, 4235 completa final do procedimento de eletrocation, retorno no 8, decimal 95. 795, 435, obrigado. E 5972, desce para 2000 pés, ajuste permanece, autorizado final do procedimento de eletrocation, reposto estabilizado. 2000 pés, final estabilizado no XA, 5972. 1-4-2-3-5, QNH-1-0-1-0, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 1010 para sair, aguarda a autorização, 4-2-3-5. 3-1-3, decolar 246, controle 119, decimal 35. Canal 35, boa noite. Azul 4235 avistado, autorizado com uso pistola 0, vento 080 graus, 099. Tudo pouso na 0, azul 4235. Radar do colégio, subir a nível de voo 3620, após 2000 pés, voo direto Leda. Até o 360, após 2000, direto Leda, 6313. Como? Dois, 46, separa 3000 pés, ajuste no 010. Descida 3000 pés, ajuste no 010, voo no 246. We just speak to 240 knots, you're number 3 to approach to Florida. Number 2 to approach to Florida, 240, go 970. E o 5972 estabilizando o localizador. 5972 é Rio, completa o final do procedimento, chama 3198, decimais 95. 95, sim. Salve, boa noite, Rio 5972, no localizador, Guadalupe Vaide. Rio 5972, QNH 1010, número 2 para o pouso, continua a aproximação, aguardando autorização. Rio 2 do pouso, aguardando autorização, Rio 5972. Azul 4235 no solo 49, libera a direita, solo 121, décima 1. 121 pela direita, azul 435. Fala do abonente, azul 435, azul 435. Azul 435, táxi via Alfa Kilo, parte 3, posição 3 esquerda. Alfa Kilo, táxi 3, posição 3 esquerda, 435. Rio 5972, autorizado pouso, pistola 0, vento 0, 8, 0 graus, 119. Pouso, Rio 5972. Zero, acelera a identificação, espera nível de voo 050 na prova de TAP. Boa

17 0 descent to 2,000 feet. KNH 1010, clear final X-ray approach, runway 10, report established, following localizer. 0970, descent for 2,000, careful approach, call it back established. Polo 246, estabilizado. Estabilizado, LS agora, X-ray 10, 1246. Polo 246, completa final procedimento, surge no 8295. 1895, 1246. Reduce to approach speed. Speed. You're gonna follow traffic of your company. 5 miles ahead of you. 970, cap, slow down. Good. 1-2-2-2-7-0-LSX-0-0. Passa a linha Serra. Gol 1246, KNH 1010, avistado, autorizado, pouso, pistão 10, vento 080 graus, 10 nós. Autorizado, pouso 10, gol 1246. Zero graus, 109. Roger, sublet on approach flowing. 1970 complete, reduction to approach speed, traffic of your company. 4 miles ahead of you with 120 of ground speed. Complete final Essex Road approach, call tower 118, that's 995. Turn approach, call tower at slow speed, go 970. Bom, 770 para 3.000 pés, ajuste no 0 na 0.